responsas da vida, fui encontrando resposta. Tiazinha sofrendo, irmãs no culto, virando de costas. Eu faço aposta e vivencio o jogo, pois na batalha da vida meu nome é disposto. Zona 1 da Sul, disponível pra guerrear. Se o mal é vizinho, quem vai sobrar? Mantenha a distância dos espelhos da vaidade. Maloqueiro medido pelo saber e pela malandragem. A realidade é o que se vê a olho nu. Se derruba é derrubado e cada um, cada um. A mentira é irmã da imaginação. Ladrão sem raiz não merece o pão. Se a dúvida foi a arma, a certeza foi ignorada. Passe pelos boys de cabeça levantada. Se não for dizer a verdade, morra calado. Se não for lutar pela vida, que mate o Estado. Se não for um covarde, cuidado com as minhas verdades. O homem morre pela falta de amor e pela liberdade. Se não alegria, dispenso sua festa. Se não vingar revolução, então o que me resta? Não se entregue, reze perto de onde me encontrou. Pois aqui quem te fala foi quem te gerou. Ouça minha voz, ouça minha voz. Você abriu mão do reinado prometido. Mais vale o vivo do que o arrependido. Se um foi salvo, o outro foi banido. No inferno coração de gelo foi derretido. Para todo mal que se foi prometido. Em todo caos tem um herói que não é meu inimigo. Nas farsas da beleza do tempo fui rei. Cada prometido era inocente, mas eu condenei. As apostas do futuro longínquo teve fim. E os apostólicos patriarcas não batizaram a mim. Andando de costas ao futuro que se quis. As armas que eram atômicas fui eu que construí. E o que vou ver no processo do fim são criaturas covardes clamando por mim. Ouça minha voz, ouça minha voz. Reis, banido do céu, profano, insano, meliante, sendo o primeiro réu. Condenado a condenar eternamente, agora a príncipe do fogo, na terra iminente. Lavarei os pés no sangue do inimigo. Quem andou ao meu lado não foi banido. Em todo caos tem um herói e não é meu amigo. Ouça minha voz, ouça minha voz. Deus, Alá, ou que nome tenha. Deus, Alá, ou que nome tenha. Deus, Alá, em toda religião é amor. Em nome dele, na Irlanda, se matam católicos e protestantes já faz algum tempo. No Oriente Médio, judeus e palestinos se trucidam para ver quem tem direito, exclusivo e excludente, a viver na terra em que nasceu o Filho de Deus. Na Argélia, em nome dele, Alá. Deus, Alá, ou que nome tenha. Facções muçulmanas degolam-se e torturam umas às outras, vitimando inclusive mulheres, velhos e crianças. Inclusive mulheres, velhos e crianças. Deus, Alá, ou que nome tenha. Vitimando inclusive mulheres, velhos. Vitimando inclusive mulheres, velhos e crianças. Morra em nome de Deus. Em nome de Deus. Morra em nome de Deus.